Azul 9302, aguarde para a cópia Campinas. Autorizada para chamar 7, 180 graus, 19 nós. Lima ao frente. Azul 492, completa final, chama a torre, 112, nosso último aborto. Autorizado Campinas, conforme a roda do plano, nível 380 autorizado. Saída da Eule da Mótica, a primeira curva à direita, pista 110. Acione 5413, controle 120 decimal 8. Que eu esteja correto, seu microfone. Controle 108, deu uma boa. Controle, só muito boa. Papai, Romeu, Lima, Fenec, perfil da El. Romeu, Lima, Fenec, contato radar, Sotero 280, via da El. 280, via da El, Lima, Fenec. Pouso autorizado, vento 180 graus, 17 nós. Livre pouso, 4198. Livre 2230, prossiga. Pouso de autorização, 80, vitória da conquista. Passarei do 2230, aguarde um instante para a cópia. Passarido 2230, cópia. Cópia, 2230. Passarido 2230, autorizado Vitória da Conquista, conforme a rota do plano, nível 180. Saída Árvore, transição Elefa, primeira curva à direita, acione 5407, pista 10 e o controle 1208. Cidade 180, Vitória Conquista, roda do plano, voo Árvore. Fazendo cola da 10, curva direita, zona 5407, 1208. Nossa posição é a remota 12, 2230. Passarito 2230, cotejou correto, chame para o posicionamento. Camará, 2230. Turma 7 após Argo, voo direto ao Fito. Voo direto ao Fito, o voo no 867, obrigado. Azul 4188, no céu, zona 2, libera direito, via Fox, 121, destino 1. Azul 05, chama, ilha zona 201. Boa tarde, meu amigo. O número 255 dessa vez chegada bom para 4 hotéis e ajuste no 08. Sempre na chegada bom, bom. O 867 chama Recife no 260. Sim, sul, decolagem autorizada, 180 graus e 7 metros. Iniciando 3605. Luiz, agora espera aí, iniciar. Vamos 255, correto? Aqui. Recebi o contato no pé, chegada 10. O ajuste no 017. Até passamento, chegada 10, como 017, faz o apelo. O 255 mantém a approach e a lagoinha. Vamos ao acertamento do pé. Ok, mantém a approach, tudo bem. Sobre Salvador, Lima, vem aqui. Confirme? Papa Romeu Lima, vem aqui, apenas confirmando, está livre da restrição de uma centena a 30 milhas do VR. O Papa Romeu Lima, Alfa Yankee, sem restrições, a nossa restrição até uma centena, quando operamos com a pista 2-0. Pista 2-8, pista 2-8, o Lima aqui. Bem, escravo, sem restrições, 2-8-0, Lima aqui. Boa tarde, hoje é na 2-2-6-3-1-8-4-0-2-3-1-8-4-0. Puxada 626, dessa via chegada Mário para o 050. 050 para o Guaitaque, já permite, 626. Chama de motorista de chegada, 626. 4-3-6-0, vai aqui, 0-0-0. 4-3-6-0-5, contato é 320, você para 2 no pé, ajuste no 017, reporte estabilizado. Oi. Ah. 3605. Ótimo, está ciente, solicitando, se possível, da presente approach master. Boa tarde. Obrigado. Autorizaria a lenda inicialmente? É 3605, ainda mantém a pista do site. Temos um tráfego em Papá 4605, situando na mesma saída. Mantém o perfil, o da 3605. Meu 3605. Liberação mais difícil, tá? Tem restrição, 3-0 do chinelo. Sou o Lilo, 636? Irmão. Oceano é 6336, aguarde um instante para a cópia. Aguarde. Cível, voz pro de Ilhéus, está presente? Estamos coordenando, Lima Alfiense, aguarde. Tá, só. Lima Alfiense, autoridade direto Ilhéus. Direto Ilhéus, Lima Alfiense, grato. Oscar Hotel Kilo, we're in ambulance information, Hotel Oscar Hotel Kilo, Leite Lua, Amaral, descende por Pebble 070, da Jog, a minha posição. Achará 6320, complete final do procedimento, ele é satisfeito, me torre 118, decimal 95. 1895, completando ele. Obrigado, boa tarde. Sou informador, boa tarde, achará 6320, 3 milhas e meia para o marcador interno visual. Gente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, achará 6320. Aguardando o pouso, 6320. Torre, aguardando a autorização de pouso, da... A linha decola sem parada, viu? Irmão. Tem, autorizado a linha de decolar sem parada, vento 200 graus, 179. Decolar sem parada, 6336, copia? Copia, 6330. Autorizado Fortaleza 390 via Zulu 19. Decola pistão 0 com curva à esquerda, saída Momo, transição frote. Controle 120, decimal 8, 5422. autorizado nível 390 para Fortaleza, upper 119. Momo, transmissão próxima, decola zona 0, curva esquerda. Controle 1208, transmissão 428-633. Chame o correto, um pronto. Passará. Salvador, bom dia, o San 3268, atualização, Fortaleza. Tango Oscar Hotel Kilo, confirme your intentions of landing runway 10 or 17? Runway 10, Oscar Hotel. Roger. Romeu Lima, Alfa Yankee, chame o centro Recife, frequência 1251, alterna 1-3395. Recife 1251, alterna 1-3395, Lima, Alfa, boa. Outbound voo, nível 370, saída Momo, transição Trot, primeira curva esquerda, transponda 5176. Na 63262 para 4, mil pés, ajustando 017. Confirmando o sinal 2-2-6, descendo para 4-1. Controle 1-2-0-8. 1-2-5-5, confirma que você vai na 3-2, né? Afirmativo, 3-2. 2-1, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reposto estabilizado. Zona desce 2 mil pés, autorizado LS X-Ray, reposto estabilizado, gol 1-2-5-5. Baixa na 62-2000, confirma sua velocidade de câmera. 2-3-0-9. Na 62-2000, reduz a velocidade de 2-0-0-9. Vai reduzir, né? 2-2-6. 2-2-7, com a sua velocidade de cá, né? 2-2-7, reduz a velocidade de 2-0-0-9. 2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Israel, a situação é traumatizada, azul, 9302. Papa Pongoska, hotel Kilo, distante flight level 050. Distante flight level 050, ok, toque. Número 320, solo 23, direito 121 do Simão. 121, librada direita, 6320. Chiné 6226 para 3 metros. 3 metros. 320 Alfa Juliette, portão 05. Chiné, é portão antes da Juliette. Alfa, chamando antes da Juliette, 6320. Descenso 4000 feet, 1017, after Telco. Telco, Telco, conforme a indicate speed. Conforme a indicate speed. 2000, after Telco. After Telco, reduce speed to 200 knots. 20, reduce to 200 knots after Telco. Chileno 141, acendo identificação, via chegada Bonf, desça para nível de voo 050, ajuste 1-0-1-7. 050-1-0-1-7, autorizado, custo 3. 12,5, controlando. tiver a pista molhada pelo 626, né? Pequenas poças d'água. Bom, Chelé 6636, WPUB40, alterna Natal, 3 horas e 10, doutor. Chelé 6336, autorizado táxi. Após aeronave e companhia, táxi na frente. E a Índia, ponte carregar no 02118, espanhol 5, grau no 096. Estimativa após passagem do Airbus da companhia, autorizado táxi. Alô, boa tarde, Gol 2, 5 livrando na sua escuta. Solução no 0622, deixa eu ver. E para o 04, Gol 255. Uma, dois, seis, sete, complete com curva direita na proa 1965. Uma, dois, seis, sete, autorizado, sinal de procedimento ali, só que tem reposta estabilizada. Dois, um no meio, boa tarde, está pronto, mas espera no teste. Sandro, dois, um no meio, boa tarde, mantém um ponto de espera. Chame a 226, solas 33, direita 121 na decimal 1. 201, 6226. Tower, could confirm the wind? Olha, o chame a 626, livre, escuta. 6226 até Alfa Juliette, até o 13. Remoto no 3. Alfa Juliette, remoto no 3, 626. Né? 001, mantendo a proa de Obdude, deixa para o nível 100, o ajuste em Salvador 1017, reporte para modificação de regras. R141, deixa para 4.000 pés, ajuste na 017. 4.000, 017, 6141. Bruno 27, deixa para 2.000 pés. 2.000, vou dar 7. Autorizado, táxi, reporte na táxi, foi o papá, com ajuste na 017. No meio, condições de decolagem imediata, 5 autorizado? Não tenho autorizado, sim. 32 no meio, após emitir o bicho autorizado, alinhar e manter pista 1-0. Estou mantendo 10, então, 32 no meio. Juliette autorizado, alinhar e manter, pistão no 7. Tango, via pista Taravicheira no 7. Papa Tango, Austin Hotel, Kilo on the ground at 36, right point on the small one. 001, a altitude pede a descida autorizada para o 060. Underground, Papa Tango, Oscar, Hotel Kilo. Hotel Kilo, taxi Apache 3, Apache 1, Lima, Mike, na Quebec 12, novamente. Alfa, Apache 3, Luz. Luz, 7, confirma, quando estabilizado. Confirma, está estabilizado, não é eu. 7, completo final do procedimento, ele é essa 3, chame torre 118, decimal 95. 18, mas fica bom, até amanhã. Exatamente. Tem sinais de 1 no confirme? 2, boa tarde, eu vou 27, final, baixada 9. Bola 227, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0, 1 no 7. Entrou. No 4 ano, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento LSXV, reporte quando estabilizado. 2 mil, autorizado a final, reporte aí quando estabilizado. Então, 3216, decolado 238, controle, 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia, 3216. Ah, e a descida autorizada até o 050. Nove zero zero um, reposta para a minha dispensão de reta. Boa tarde, está 3216, meu pé, Momo. Está 3216, contato radar na decolagem, subavia saída móvel para o nível de voo 370. Subavia para o 370, quando possível coordenar direto ao frutim? Está 3216, voo código. Código, 3216. É, 6315, desça para 4010, ajuste na 07. 2263, desça para o nível de voo 050, confirme sua velocidade indicada. 050, 245 agora indicada. A série de 2263, reduz a velocidade para 2009. 2009, 2263. Mike na Quebec chama 2, acho que a saída 2263, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 005, seu limite é a magnética 110 de Sintra. Agora, se ele agora, pode ser daqui mais umas 4 milhas? Afirmativo. Sente, mais 4 milhas, eu curva esquerda aqui para o 005. 227, solas 40, direita 121, decimal 1. Direita 211, bom, 227. Poxa, minha 33000, autorizado a alinhar e manter pista 10. É a bandeira 10, minha 33000. Ela é 6336, após a decolagem, manter a proa até 3.000 pés. Vento 190 graus, 1.612, autorizado a decolar 10. Mantenha a proa até 3.000 pés, já né? 6.336, após a decolagem. 10, vou no 227. Na proa 005. 7, confira por quantas milhas dura essa proa de dizer. Então, já estamos voando na proa 005. Tu segue o perfil de saída Momo, agilizando manobras. Segue o perfil de saída. 63115, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LSXC, reporte confiabilizado. Autorizado o procedimento LSXC. Autorizado, 6141. Será 6141, reporte final do procedimento LSXC, chame torre 118, desça para 95. 118, 95. 3216, era presente, autorizada para hoje, Abuco. Abuco, direto, obrigado, 3216. Cavaleiro 2263, informeira ultrapassar o curso do localizador e limite magnético 1205. Sente, Cavaleiro 2263. Proxionar 6141. Proxionar 6141. Vento 190 graus, 17 nós, ajuste 0017, autorizado pouso pista 10. Recursão 10-61, patrão, está molhada? Negativo, pista seca, informa apenas força d'água. Sim. Puxa 6336, decolado 42, chame o controle, 120, desse 9, então. 08, bom fim de semana. Sim, boa tarde, Xané 6336. Xané 6336, contato radar na decolagem, subovia, saída média para o nível de voo 390. Como 390, 6336. Entre 2263, desça para 4000 pés, ajuste na 097. 4000 pés, na 097, 2263. Para 1964, aciona identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 050, ajuste no 017. 17050, pode levar a posição em casa, voo 964. Quanto é a pista de chegada? Passarela 2263, para interceptar o localizador, curve à direita na proa 135. Direita 135, passarela 2263. Xené 6315, complete final do procedimento LSXC, chame torre na frequência 118, decimal 95. 2315, 6315, obrigado. Senhor, boa tarde, Xené 6315, estabilizado. Xené 6315, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 017. 17 aguarda, pode informar se a pista está molhada? Pista seca, apenas alguma força d'água. Atingi 4000, passarelo 2263, autorizado a descida 2000. Passarelo 2263, autorizado a descida 2000 pés, o ajuste 1017, autorizado final do procedimento, reposto estabilizado. 2000, autorizado o procedimento, passarelo estabilizado, passarelo 2263. Charlie Romeu Juliette, decolado aos 4-5, 600 pés, curva esquerda no perfil da Conde, chame o controle, 120, desse nome, então. 201, a curva esquerda após quantos pés? 600 pés, como previsto, o Charlie Romeu Juliette, controle, 120, desse nome, então. Charlie Romeu Juliette. Voo 2008, aciona identificação e a chegada Mari desça para o nível de voo 070, ajuste no 017. Salvador, Papa Romeu Charlie, Romeu Juliette. Papa Romeu Charlie, Romeu Juliette, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para nível de voo 110. Charlie, Romeu Juliette. Charlie, Romeu Juliette. Charlie, Romeu Juliette, quieto. 964, desça para o nível de voo 060, informa o tráfego, posição 10 milhas, mantendo 050, André 190. 060, boa nota. Controle, atualiza o parceiro do 263, desce a 1.700 com referência. Tem tirar as posições, eu preciso ir para o 63. Venha para isso. 2216, chame-se para o Recife, frequência 1.2685, alternando 2545. 2.685, 2545, obrigado, boa tarde, 3216. Do 9001, confirme o momento da modificação de regras. Estabilizado, parceiro do 2263. Parceiro do 2263, confirme estabilizado. Afirmativo, senhorita. Full ILS, 2263. Parceiro do 2263, completo final, procedimento LSX-Ray, chame torre 118 do final 95. 18-5, vai chamar parceiro do 2265, 18-95. Sebagô, boa tarde, parceiro do 2263. Parceiro do 2263, boa tarde. Ajuste 1017, vento 180 graus, 18 nós, rajada 22, autorizado pouso pistão no zero. Livre pouso pistão no zero, parceiro do 2263. Afirmo, 2263, chama para cancelamento do plano. Prepara para cancelamento, 2263, obrigado. Passeio 2263, plano cancelado às 4:08, curva esquerda, autorizado girar base pela direita, reporta sinal 17. Prepara para sinal 17, passeio 2263. Romeu Lima, Lima Alfa, foi na proa de Mari para interceptar a chegada Mari, mantendo o nível de voo 090, repostando no ponto da aerodescida. Pode confirmar o vento para o 2263, torre, por gentileza? Vento 190 graus, 1620 nós, autorizado pouso pistão 17, o 2263. Visual autorizado pouso 17, passageiro 2263. Ciente, azul 9001, não tem condições de pouso em Valença, confirma em 17. Mantendo a escuta do controle. Achando 6336, chame o centro Recife, frequência 1.2085, alterna 1.2545. 6336, controle? 6336, ela escuta. Canal 6336, achando centro Recife, frequência 1-2685, alternar 1-2545. 2-2-5-2545, bom fim de semana. Romeu, Charlie, Romeu, Juliette, quando possível, seu estimado para pouso. Aguarde. A 64 desça para 2.000 pés, autorizada a final do procedimento LSXV, reporte estabilizada. 2.000 autorizado, estreita 1-0, reporte estabilizado, gol novamente. Gol 2008 desça para nível de voo 050. O gol 2008 entendeu, nível de descida para 050. Ou não, está saindo 2.863. Alinhado de colar pista 1-0, vento 190 graus, 2-0 nós. Para autocoordenação de apoio. Pozo, Papa Romeu Charlie, Romeu Juliette, estimado Pozo 1845. Pouso 1845, Charlie Romeu Juliette. Lima, Lima Alfa, desça para o nível de voo 060, ajuste 1-0-7. Para 08, desça para 4.000 pés, ajuste 1-0-7. 4.000 pés, 1-0-7, voo 2008. Paulo, Lima, Lima Alfa, desça para o nível de voo 050. Azul 5076, decolado 855, controle 120-8. Controle 120-8, azul 5076. Autorizado, GS 5310, 964. Plano 964, compete no procedimento LSX2, chame torre 118-95. Plano 5305, direto do 964. Controle Salvador, azul 5076, cruzando 1500 na Coral. Azul 5076, contato radar na decolagem, subavia saída Coral, tá no nível de voo 180. Subavia Coral até 180, azul 5076. Controle Salvador, boa tarde, voo 164, com informação, foco. Voo 164, acione identificação, via chegada Mário, descida autorizada até nível de voo 100. É, descida 100, chegada Mário. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 190 graus, 19 nós. Alive pouso 1-0, gol 190. 2008, desça para 2000 pés, autorizado final, procedimento LSX-ray, reporte com estabilizada. 2000, autorizado LSX-ray, chamada estabilizada, igual 2008. Para o meu Lima Lima Alfa, voe na proa de Itapim. Xanama 35 Guarulhos, autorizando, e eu vejo o 10, nível 3600 da EL, transição ótima. Primeira curva direita, transponde a 547. Descida para o 050, um Bravo Eco 58. Azul 5076, autorizado o voar Coral. Autorizado Coral, Azul 5076. Luna 964, São Luís 59, direita 121, no decimão, né? 221, no voo 964. O 1164, autorizado, voar. Complete final do procedimento LSX-ray, chame torre 198 decimal 95. Torre 1895, voo 2008. Torre Salvador, boa tarde, voo 2008, final LSX-ray, visual capítulo. 008, voo autorizado, pouso, pista 10, vento 180 graus, 20 nós. Gente, livre pouso, pista 10, voo 2008. Voo 164, autorizada a descida para o nível de voo 070. 070, voo 1164. Alô Salvador, voo 2256, assistente da Fox Trot para autorização, Natal São Gonçalo. Voo 256, Alto, via 3 Luno 0, nível 370, saída da Puga, transição Zipá, primeira curva à esquerda, transponder 5461. Está sendo autorizado para Natal São Gonçalo, nível 370, nível 1 0, decola da Alto no 0, curva à esquerda no perfil da Puga Zipá. 5461 é o controle do transponder e o controle 208, gol 1256. Correto, ponto de busca no 256. Correto, no próximo 256. Prossiga. Ainda com controle, por gentileza, poderia, o ativo já está um pouco desatualizado. Poderia confirmar o vento e as condições da pista? Vento 1.500 pés, visibilidade 7.000 metros, ajuste 1.017, pista encontra-se seca. O vento no aeródromo 1.80 graus, 1.9 nós. Ah, tá, muito obrigado, já chama daqui a pouquinho. Tem condições de fazer o CTT? Pássaro 230, mantém a posição, confirma a posição que se encontra? No pátio 1, remota 2230, mantém a posição da Gol, agora. Sim, a gente mantém a posição, aguarda a aeronave da Gol, mesmo vai ingressar no portal 08 após autorizar o puxa. Pássaro 208, autorizado para chamar o pátio 230. Azul 9301, contato radar a 623 milhas sudoeste de Salvador, cruzando nível de voo 160, voo na proa de Mari para interceptar a chegada, e está inicialmente ao nível de voo 100. Tem a proa de Mari 9301. Azul 4196, aciona identificação, voe na proa de Itape, desça para o nível de voo 070 e ajuste no 017. Proa de Itape, desça o nível 070, ajuste no 017, ajuste no 0. Voo 1164, desça para o nível de voo 050. 050, 1164. Lima Alfa, desça para 3 mil pés.